Let the carnage begin! Whoa! It's about to blow! Ultra Combo! Come here! Alô, alô, galera! Aqui é o Ramal, tema do Gaio, funciona com qualquer coisa. Fala aí, galera, aqui é o Daft Punk e é isso que vocês precisam saber. Fala, galera, aqui é o Cadu e eu nunca acertei a tela branca do Akuma. Então, galera, nesse podcast aqui hoje a gente vai estar falando um pouco sobre essa franquia que tá com a gente aí desde que a gente era pequenininho, fez parte da nossa infância. E ainda tá comigo, eu sou pequeno. A gente vai estar falando aí sobre Street Fighter, explicando algumas coisas legais, algumas curiosidades, falando sobre a franquia. E é isso aí, vamos lá, vamos começar agora. Onde originou-se a série Street Fighter? Não, o Street Fighter começou quando a Capcom decidiu fazer um jogo chamado Street Fighter, que eram esferinhas que saíam dando porrada no meio da rua, por isso meu nome, Street Fighter. Como o japonês gosta de inventar nome, né? Na verdade, eles pegam só nomes americanos. Eles não iam colocar briga de rua, porque em português é horrível. Então botaram Street Fighter, porque tudo em inglês fica melhor. Ah, cara. A questão é que em 1987, a Capcom resolveu fazer um jogo de luta para arcade. Na época, né, os jogos de luta para arcade era aquele Kung Fu do Atari, né, que eram jogos onde você não escolhia o personagem, você, né, não fazia muitos movimentos também. Seu personagem normalmente tinha só um soco alto, um soco baixo, um chute alto e um chute baixo. E em 1987 a Capcom fez o Street Fighter, que a jogabilidade era meio parecida, era bem simples também. Eram 6 golpes, né, sendo soco e chute fraco, médio e forte. Revolução. É uma revolução, cara, né? Você tinha um soco fraco e chute fraco. Soco médio, chute médio, né? E, bom, o que diferenciava nesses golpes era a velocidade e a força. E uma coisa que era super legal também é que o personagem principal, né? Que era o único, né? Que era o Ryu. Ele também tinha 3 golpes especiais. Que era o Hadouken, o Shoryuken. O princípio de tudo e de todos, né? Dos jogos de luta, né, velho? Tipo, acho que não sei se eles copiaram de algum lugar, mas depois você seguiu como se fosse uma regra pra todos os jogos de luta. Quase todos os bonecos tinham que ter esses poderes. Tinha que ter um golpe especial. Criaram um padrão, né? Criaram um padrão e o padrão foi seguido. Criaram um padrão. Fireball, Dragon Punch e por aí vai. Pois é, foi assim que passou a existir a série Street Fighter. Algo que é interessante, né? Uma curiosidade. Um jogo que a gente conhece, né? Que é o Final Fight. Né, todo mundo aqui deve ter jogado no Super Nintendo. Ele, na verdade, o nome dele era Street Fighter, o nome de pauta dele, né, quando ele estava sendo criado. O nome dele era Street Fighter 89, porque era um jogo que estava sendo feito em 1989. A ideia de mudar o nome do jogo era exatamente porque o gameplay do jogo era totalmente diferente do Street Fighter original. Não tinha nada a ver. Street Fighter original era um cara que lutava, mas ele lutava ali naquela, preso, né, naquela tela, naquela arena. Já o Final Fight, ele já é um beat'em up, que é um estilo de jogo que também cresceu muito no final da década de 80, na década de 90. O que é legal dele é porque a mesma equipe que fez o Final Fight foi a equipe que fez o Street Fighter 2 logo depois. E aí a gente vem pra parte legal do Street Fighter, que é pelo menos pra mim, o Street Fighter 2 é o melhor Street Fighter que fizeram até hoje. Cara, pra mim, tipo, Street Fighter 2 é o começo de tudo. Até então eu nem conhecia Street Fighter, nem sabia de existência do jogo e nada. Na verdade, a década de 90 foi marcada muito pelos fighting games, né, bicho? teve o boom da SNK lá fora também, que variava muitos personagens, né? Street Fighter também se baseou muito nesses jogos produzidos pela SNK. Aí que foi a grande disputa dentro do Japão, né? SNK com Fatal Fury, Art of Fighting, e a Capcom peso total sobre Street Fighter. Apesar que lançou outros jogos, teve uma variedade maior, por isso manteve mais no mercado que a SNK. É, a gente teve também o Street of Rage também, que seria um outro fighting game, no mesmo estilo ali do Final Fight. Mas o Cadu, ele falou uma coisa legal, né? Assim, a maioria das pessoas que nasceu ali na década de... No final da década de 80, pegou a infância aí na década de 90, não conheceu o Street Fighter 1, né? O primeiro Street Fighter. A gente conheceu o Street Fighter 2. Chegou ao cúmulo da gente achar que tudo tinha começado no Street Fighter 2. Que nunca tinha existido. Se não fosse pelo 2 no nome, talvez esse fato, isso aí seria um fato, né, pra muitas pessoas, porque Street Fighter 2, óbvio que teve um, agora, claro, todo mundo começou a conhecer do 2, você perguntava pra qualquer um por que que era o 2, ninguém sabia, ninguém tinha jogado um, ninguém nem sabia de existência de... Exatamente. Bom, em 1991 foi quando Street Fighter 2 foi lançado, e o pior que a Capcom, ela revolucionou os jogos de luta ali naquela hora, porque ela lançou o primeiro jogo de luta a dar opção de escolha de personagens. Até então a gente não tinha um jogo que desse essa escolha, a gente tinha que jogar com aquele personagem e olha lá. E é bacana falar que é variações de personagem, né? Não era só aquele estilo do Ryu, né? Tinha boneco de agarrão, boneco de carregar. Exatamente, isso é muito legal também, porque o jogador podia se identificar, né, com a jogabilidade de algum personagem, ele não precisava ficar preso, né, a jogabilidade idêntica de todos os personagens. Apesar, né, do jogo ter dado essa inovada, né, o jogo ainda mantinha mais ou menos a mesma jogabilidade do primeiro jogo. Você tinha 3 tipos de soco, 3 tipos de chute. E aí vem a parte legal, porque cada personagem tem seu golpe especial. Exatamente o que a gente falou. Cada personagem tem a jogabilidade diferente pra dar um golpe especial. O Guile tinha, né, o Alec Fu. Sonic Boom, cara. Eu sei, pô, tô de sacanagem. Alec Fu. É o Alex Fu, né? É o Alex Fu. É, tinha o Sonic Boom dele, né? E a famosa Gillette. E a, né, Gillette, que era sensacional. Personagem nenhum podia pular na frente do Guile que ia tomar a Gillette. Na verdade, o Guile tinha duas opções. Se você não tivesse carregado a Gillette a tempo, você podia dar aquele gancho mentiroso dele pra baixo, seu forte. Também não passava nada ali. Pior que é mesmo, cara. Eu jogo Street Fighter 2. Ah, eu tava jogando outro dia também, né? Mesmo porque pensar aqui no podcast a gente tinha que dar uma relembrada das coisas. Eu confesso que eu também baixei no arcade o Street Fighter 2, então eu tenho ali pra dar uma jogadinha. Então acaba dando aquela lembrada boa na época do Ataque das Corujas, o Alec Fu, Gold of Fire e tudo. Esse jeito do Ataque das Corujas é tipo uma novidade desse ano pra mim, porque eu posso falar, eu sou rato de flipper, cresci dentro do fliperama e nunca vi ninguém falando Ataque das Corujas. Mas tinha umas derivações absurdas que cada um falava. Não, era Protector Ugen, era Protector Ugen. Por aí vai, cada um fala do seu jeito e o que vale é ganhar no Isso aí sempre foi. Até que ó, pra você ver como Street Fighter 2 marcou tanto com a galera, que em outros jogos, quando você perguntava como é que é a magia de tal personagem, é Hadouken com soco forte. Como é que é esse golpe? É Protect. É um Hadouken pra frente. Protect eu não conhecia. Protect Terugen, pô, já tinha visto Batata Tugen já, velho. Protect Terugen. Não, Protect, ó, pelo menos onde eu moro, sempre foi Protect. Ai, sensacional, cara. Isso é verdade, porque marcou tanto que, né, todo golpe especial a gente já imaginava que fosse meia lua pra frente e soco. Você não precisava... virou um padrão, né, dos jogos de luta. A maioria dos personagens, seus golpes, quando era um personagem de magia, era meia-lua pra frente. É. Na verdade, não é nem uma meia-lua, né? A gente fala meia-lua também enganado, é um quarto de uma lua. É, um quarto só, né? É baixo frentes. Exatamente. E a gente não fala... só isso do Street Fighter 2 ficou conhecido até hoje como, cara, lembrou de jogar qualquer jogo de luta, qualquer coisa antiga, sempre a primeira coisa que vem na cabeça é Street Fighter, é a galera jogando com controle, colocando a camiseta pra não machucar o dedo nos botões e não tem como você não lembrar de você ir nos flipper e tentando passar o dia ali sem gastar muitas fichas e torrando fichas e fichas e... Camisa no controle é significado que essa porra ficou séria. É verdade. Total. Agora eu não vou mais brincar, velho. Acabou a brincadeira. Agora essa porra... pra trás e abraço. Agora essa porra ficou séria. Só fugindo um pouco do assunto, um dos grandes momentos de usar a camiseta no controle era bater pênalti no Super Star Soccer de Lax. Ah, é, com certeza. Esconder, né, velho? Claro, bicho, não era possível. Todo mundo queria olhar pra onde você ia bater o diabo do pênalti. Eu lembro, já que a gente já fugiu o assunto mesmo, eu lembro que eu escondia na camisa e ainda colocava o controle nas costas ainda, cara, pra galera não ver. Nossa, que doente. Era, velho, era pra ter certeza absoluta, velho. Era complicado. Voltando, o Street Fighter 2, ele foi lançado a primeira vez em 1991, né, a versão The World Warrior, e logo em 1992 a gente teve a Champion Edition. E esse tanto de versão do Street Fighter 2 sempre foi meio uma coisa meio complexa. Por exemplo, na World Warrior, muitas versões vieram em japonês aqui pro ocidente mesmo. Então, Vega, Balrog e o Bison, a gente não sabia quem era quem, né, porque... O Bison se chamava Vega, o Vega se chamava Bison, o Balrog era Balrog mesmo. Era uma complicação só. Mas na versão do Champion Edition, ela veio com a vantagem de você poder jogar com os quatro bosses, que é o Balrog, o Vega, o Sagat e o Bison. O Champion Edition é aquela que liberou pro Vega subir na gradezinha lá e tal? Não, na Champion o Vega não subia apenas na grade, ele subia em qualquer cenário. Ele subia numa grade imaginária, em qualquer cenário. Ele ia lá deslizando como se tivesse uma grade invisível, que ele criava com o poder da mente, ia subindo e já era, não adiantava. Se, na verdade, você jogando contra ele, né? A única opção era estar com o Ryu ou Ken pra dar Shoryuken ou com algum boneco que desse counter pro golpe. Porque senão já era, ele ia te pegar no balão que tirava muito dano. Ou rapava na sua cabeça com a garra. Falando dos termos vulgares, né? Lembrei de uma coisa agora. O Fausto falou que a irmã dele disse que o Vega era um Wolverine do Paraguai. Ai, cara, que sensacional. Pois é, cara, outra vantagem também da Champion Edition é a possibilidade do jogo deu de você no Versus poder utilizar o mesmo personagem que o seu oponente. Porque, não sei se vocês lembram, mas, tipo, irmão mais novo era desgraça, né, quando você ia jogar no Super Nintendo. Você sempre pegava o personagem apelão. Então, na Champion Edition, você podia pegar o personagem apelão junto com ele. Seja o Bison, ou seja quem for. E aí a gente tem a terceira versão do Street Fighter 2, que lançou na década de 90, que foi a Hyper Fighting. A Hyper Fighting introduziu novas habilidades para os personagens, e melhorou a velocidade do jogo, além de também trazer novas skins, né, novas palettes para os personagens, né, outras cores de roupa para eles. Que na verdade eram horríveis, cara. Se você escolhesse o boneco com Start... Mudava até a cor do nome, com azul, desfocado. Tá falando sério? Sério, mudava com azul desfocado, era extremamente ridículo, velho. Parecia aqueles... a gente também não pode deixar de comentar sobre os hacks e inúmeros hacks que rolou do Street Fighter 2. Sim, com certeza. E criaram-se os famosos e vulgares Street Fighters de rodoviária. Os Street Fighters de rodoviária eram caracterizados por bonecos que você podia trocar apertando Start. Por exemplo, você tava com o Ryu podia encher a tela de Hadouken. Cada Hadouken que você dava saía duas Fireballs. Você podia encher a tela de Hadouken. Aí depois você trocava pro Zangief, por exemplo, apertando Start. Aí você dava o balão do meio da tela e acertava o cara. tá de sacanagem, eu não tive essa infância de jogar o Street Fighter de rodoviária. Street Fighter de rodoviária são um marco da minha vida, porque eu perdi muito dinheiro com Street Fighter de rodoviária. Porque só tinha essa merda na rodoviária, então o jeito era jogar ele quando eu matava a aula, porque o superama só abria 9h30. Eu estudava de manhã e só a rodoviária que já tava lá, né? Sempre, né? A rodoviária é 24 horas. A banquinha abria 6 horas da manhã. Aí o jeito era jogar essas merdas, né? Totalmente trash esses Street Fighters. Mas sim, no Hyper Fighting, você, quando escolheu o boneco com Start, era tosco demais. O nome do boneco ficava meio desfocado, com azul claro, assim, era horrível. E a roupa meio tosca também. Era muito tosco, velho. Só que eu gostava muito do Hyper Fight porque uma grande modificação que teve do Street Fighter 2 pro Hyper Fight foi que a introdução de combos dentro do jogo. Uhum. Por exemplo, no Street Fighter 2, no The World Warrior, era quase tipo meio que mítico você conseguir emendar um chute médio com um Hadouken. Ou então você acertar dois socos fracos e um Horyuken. É esse tipo de coisa. Ah, o personagem do oponente sempre se afastava muito, né? Quando você acertava um golpe. Não tinha tempo pra combos, na verdade, o boneco. Os frames dos golpes eram muito diferentes do que foi pro Hyper. Já no Champion Edition, tinha alguns bonecos que a gente se aproveitava de bugs, como o Gaio. O Gaio era o seguinte combo, né? O que tirava mais dano dele. Era tapão na cara, com pulo, soco forte, né? Era o tapão. Aí você tinha que marcar o tempo certinho pra dar um soco fraco. Nisso você já tinha que estar carregando a gilete fraca. Mas tinha que ser num tempo exato. Esse era tipo um combo muito quase impossível de se fazer, mas se você conseguisse, saía. Uhum. O Ryu e o Ken, se você desse soco forte, Horyuken forte, não pegava. No Champion, não. Já no Hyper, sim, pegava. Aí foi aí que começou a introdução de combos, mesmo que não contasse. Você já conseguia fazer alguma coisa, né? É, não, mesmo que não contasse, como foi a mudança pro Super Street Fighter, que a gente vai falar daqui a pouco, o boneco pegava, não tinha como defender, por exemplo. Jogava um Balrog. Os combos que hoje são conhecidos como os mais comuns, que é você chegava, pulava, chute médio, tem uma rasteira. É, fraca, sei lá, um chute fraco, aí você já soltava leg full com Gaio, daí que você começava a combar e... Pois acho é, que foi que começou tudo. No Hyper, você jogava com os necks, não contava os hits, mas não tinha como defender. Dava pra fazer, por exemplo, com o Balrog, dava pra dar soco forte no alto, dois socos embaixo com a cabeçada, que esse combo vinga até hoje no Street Fighter 4. Uhum. Então, eu achei que foi assim... Desses Street Fighters, eu ainda prefiro jogar o Hyper do que jogar o Super. O Super é bacana porque introduziu mais personagens. Uhum. Mas o Hyper, pra mim, eu acho que foi o mais balanceado dos Street Fighters. Já que a gente já citou aqui o Super Street Fighter, então vamos falar dele. Em 1993, a Capcom lançou mais uma versão do Street Fighter 2, foi o Super Street Fighter 2, e foi aí que a gente vê que Street Fighter começa a se tornar a coisa mais séria pra Capcom do que era antes. Não que não tivesse sido antes, mas assim, no Super Street Fighter eles já focaram melhorias muito maiores em um curto espaço de tempo do que nas outras versões. Bom, a primeira delas, os personagens agora eles tinham 8 esquemas de cores, e as novas animações bem feitas, né, com frames novos e tal, e sem os bugs, aqueles bugs horrorosos de cores. Também tinha o sistema de combos, a primeira vez que aparece o sistema de combos. Você tinha contagem de first attack, você tinha reversals, que é algo que deixa o jogo muito mais técnico, né? E a gente também tem os recoveries também, que é uma coisa muito legal, que é o personagem... Pra quem não sabe, né, o personagem toma uma pancada no ar e ali ele dá uma cambalhotinha no ar e cai em pé, né? Isso deixa super técnico o jogo também. Outras coisas que eles adicionaram foi a velocidade do jogo, podia ser alterada naquelas estrelinhas lá. E houve um balanceamento geral dos personagens. Além de ter acrescentado novos personagens, que foi a Camille, Fei Long, DJ e o T-Hawk, né, os quatro novos personagens. E apesar de serem personagens carismáticos, sim, eu acho que nenhum Street Fighter conseguiu lançar personagens tão carismáticos quanto os oito World Warriors do primeiro Street Fighter 2. Uhum. Com certeza foram os personagens mais carismáticos. Os oito, mais os boss, foram com certeza um dos jogos de luta que lançaram mais personagens carismáticos. Uhum, é, com certeza. São os inesquecíveis, né, da gente, né? Verdade. Porque, cara, vamos combinar. Fei Long, pra mim, eu sempre achei tão tosco. Mas apesar de você ter grande chance de ganhar se você usar um personagem que ninguém é acostumado a usar, tipo T-Hawk, se você pegar o T-Hawk na época, era muito bom, porque ninguém sabia como sair dele. Além de jogar contra o computador, ninguém nunca tinha jogado contra um T-Hawk, um player bom que soubesse o que fazer. Então, na hora que o cara começava a fazer, o pessoal ficava desesperado, chegava a tirar a mão do controle e falava, pô, não tá valendo, como é que é? A galera já apelava pra camiseta, porque como é que é? Não vai ganhar fácil assim. Depende por quê, Daft. Porque, pelo menos no onde tipo, eu sempre joguei jogo de luta e tal, foi num ambiente de fliperama, né? Aham. Uhum. Ambiente de fliperama quer dizer até basicamente que você vai ter contras, nunca vai ficar vazio pra você jogar sozinho. Então eu encontrava das mais variadas formas e estilos de luta. Sempre tem as cartas marcadas, né? Ryu, Ken, Guile, Zangief, Dalsim e por aí vai. Chun-Li, né? Que era muito utilizado também. Mas eu sempre via pessoas jogando com o T-Hawk, com a Kami. A Kami, ela tem um frame diferente dos outros bonecos pra dar o balão. Balão normal, sem ser de comando. Sei. É uma boneca muito chata de se jogar contra. E o T-Hawk, ele tem o mesmo frame do Zangief pra dar balão. E tira o mesmo dano. E é maior. É um personagem muito, muito bufado no jogo. Muito mesmo. Aham. Uhum. Mais fácil de pegar o oponente, né, com ele. Ah, com certeza. É, cara, são visões, né? São visões diferentes. De dois players de Street Fighter discutindo. Bom. No final vai ter a live do jogo entre os dois. É, né? Depois a gente coloca um vídeo mostrando os dois se quebrando aí na live. A gente se divertir um pouco. Bom, em 1994 foi lançada a versão Turbo do Super Street Fighter 2, que tem uma coisa super legal na versão Turbo, que a gente passa a ter um ataque especial. Seria ali as duas meia lua pra frente, ou então a meia lua pra frente e dois socos, alguma coisa assim. No Super Street Fighter eles chamavam de Super Combo. Outra coisa também que... Cara, é até engraçado como Street Fighter conseguia inovar. Como é que o pessoal que trabalhava com Street Fighter pensava em umas coisas legais. Olha, além de ter introduzido o especial, que é algo super legal, eles ainda introduziram também o juggling, que é um golpe que a gente vê forte em franquias como Marvel vs. Capcom, que é exatamente aquele golpezinho que vai lançar o personagem pra cima, né, e você poder fazer um combo aéreo ali naquela história. E também introduziu o Akuma, que no Super Street Fighter era apenas um chefão especial, matava o Bison ali na sua frente. Ele introduz no Turbo que o Akuma aparece e mata o Bison na sua frente. E algo também que é legal é que eles colocaram também os personagens antigos, versão antiga do Super Street Fighter 2. Você podia jogar com os personagens do Super Street Fighter 2 ou com os personagens do Super Street Fighter 2 Turbo. Tinha o frame melhorado, né, o bonequinho era mais bem feito. E até hoje essa é a versão que o criador do Street Fighter acha que foi a melhor que eles fizeram até hoje. Tanto que ele fez um remake, foi a versão HD, que lançou há um tempinho atrás, aí, uns 3 anos que atrás. É muito bacana, muito bem feito. Só que e tá no cenário competitivo, viu? É, o pessoal joga ainda, até hoje. Não, tá no cenário competitivo atual. Porque o Street Fighter 2 Turbo ainda continuava no cenário competitivo. Mesmo com o lançamento do Street Fighter 4, ele ainda continuava. Aí ele foi substituído pelo Turbo HD. É mesmo, cara? Foi. Então o Turbo nunca pararam de jogar o Turbo. Cara, mesmo Street Fighter 2, Street Fighter 2 sempre foi competitivo, velho. Muito legal saber disso, cara. Muito legal mesmo. É, a pergunta aí de alguém que jogava, mas que não acompanhava muito histórias, etc. na época. Até então, nessa época aí, já tinha as histórias do personagem ou era só um jogo onde os bonequinhos que lutavam e ninguém tinha história, ninguém sabia de nada e só isso? Ou já tinha, até então eles já tinham começado a montar aí o universo Street Fighter com todas as histórias e tudo planejado, da onde que saiu cada um e pra onde foi cada um e etc. Cara, eu acho que a partir do 2 que eles começaram, depois, né, de lançar o 2, na verdade, que eles começaram a pensar, assim, em que eles fariam. Porque eles viram que o negócio com o 2 foi meio que fanatismo mesmo de todo mundo. Todo mundo que já jogou jogo de luta já conhece Street Fighter 2. Com certeza. Então, eu acho que foi depois que eles lançaram o 2 que eles começaram mesmo assim. Antes, cada personagem tinha sua historinha, assim, básica. Mas eu acho que foi a partir da série Alpha. Com o começo da Alpha, que decidiram assim, não, a história do Street Fighter vai ser isso, isso e isso. Uhum. E a história do 2 vai ser isso, baseado no que a gente já fez. E deve ser conhecido no 3 e no 4. É, tanto que na época do Street Fighter 2, do Super Street Fighter 2, foi quando eles lançaram aquele filme, né, do que tem o Raul Julia, que é o Bison anoréxico lá. Bison com fome. Nossa, aquele filme, velho. É um lixo. Mas assim, é um lixo dos piores. Mas assim, cara, é minha infância, velho. E é bom ao mesmo tempo, porque você tem a reclamação dos filmes do Van Damme. É pior, não, era, né? Era um lixo, mas quantas vezes passasse na época, era o número de vezes que eu assistia e como se fosse a primeira vez e vamos assistir, assiste de novo, assiste de novo, mas que era ruim. Manolos, eu vi esse no cinema. Eu não fiz isso. Você tá de sacanagem, tá assistindo cinema. Eu vi esse filme no cinema, eu vi Mortal Kombat no cinema 1. Nossa, velho. Eu fui conhecer cinema muito depois disso. Fui conhecer cinema, assistir NBA Jam, cara. Muito depois. Já devia ser 95. Nossa, foi começar no cinema nessa época. Tô falando, velho. Cara, eu assisti Power Rangers no cinema. Caraca. Vamos. Falando da série Alpha, foi a série que foi lançada logo depois da série Super. Né, foi lançada em 1995. E exatamente como o Daft Punk falou, eles pegaram o Street Fighter e criaram uma história das origens, né, da franquia. Né? A série Alpha, que no Japão é conhecida como Zero, ela conta de antes do que aconteceu no Street Fighter e no Street Fighter 2. Né? Então você encontra vários personagens que não existiam na série até então, tipo, não se tinha conhecimento deles, como o Bird. O Bird, na verdade, você até tinha ele no Street Fighter 1, por incrível que pareça. Mas, assim, pelo menos eles pegaram o Bird e melhoraram, né? Porque o Bird do Street Fighter 1 é horroroso. Se vocês quiserem procurar depois, é horrível. Né? E eles ainda introduziram um personagem do Final Fight, que é o Guy. E aí você vê a ligação entre o Final Fight e o Street Fighter, né? Você vê que os universos estão unidos de alguma forma. E aí você também tem o Charlie, que em japonês é o Nash, que seria o Guile, o Guile da série Alpha, que é o amigo do Guile lá, que falece depois, né, conforme a série Alpha vai acontecendo. E aí a gente tem algumas novidades, né, no gameplay do Street Fighter. A primeira é aquela barra de especial dividida em três, onde você pode soltar um especial com cada barra, ou então, né, você pode dar um counter especial gastando uma das barras, ou o air blocking, né, que é você se defender no ar, que era algo que antes não existia. Chega até a ser engraçado, porque você vê como é que jogos de luta mudaram. E também tem aquele truque da cambalhota pra você sair do canto da tela. Vamos combinar que... Totalmente útil. Muito útil. Não vivo sem e... Tá louco, ficar no canto da tela é um abraço. Imagina, ficar no canto da tela com um personagem... Abraço. Ficar no canto da tela com um personagem como o Zangief na sua frente. Tira a mão do controle e deixa o cara ganhar. É tipo isso. Sem chance. Ah, para, né, galera? Vocês estão de sacanagem, né? Olha aí o Profissa falando. Eu gostaria, antes de tudo, né, é bom informar que o Daft Punk ele é profissional de Street Fighter, ele só não sabe disso. Só se eu for o profissional mesmo. Mas, assim, tinha vários jeitos de sair do canto da tela sem aquela rolagem lá. Eu acho que aquela rolagem lá era, em muito da maioria das vezes dos casos, aquilo era muita desvantagem, porque dava pra saber exatamente onde o cara caía e sem defesa. É. Eu preferia não fazer aquela rolagem lá, eu preferia levantar no canto e defender. O Zangief não pode abaixar enquanto você tá reanimando, quer dizer, não pode agarrar enquanto você tá animando. Então, assim, depois da animação você pode colocar pra cima, simplesmente. Olha aí, mais uma dica pra você aí que quer algum dia entrar no mundo competitivo de Street Fighter, escute as palavras do mestre Daft Punk aí, ó. Pra mim, sempre foi muito útil a roladinha. Mesmo porque você não era usar a roladinha de qualquer forma, né, cara? Tipo, você tinha que imaginar o tempo. O cara, na hora que o cara fosse dar o golpe, você ia lá e usava a roladinha, já saía do outro lado, já, se duvidar, já batendo, né, no cara. Eu fazia muito isso, tipo, eu gostava muito de jogar a série Alpha, porque foi a série lançada pro PlayStation, né, apesar de também ter jogo pro Super Nintendo, mas foi a série lançada com melhores gráficos, melhor jogabilidade no PlayStation, e eu mal me divertia naquela época jogando PlayStation, né? Então eu gostava pra caramba, foi uma das séries que eu mais joguei. Logo depois da Alpha 1, a gente tem a Alpha 2, onde você tem uma barra de timer. Eles acrescentaram um especial diferente. Você dava um especial, você tinha uma barra de timer onde seu personagem ficava super rápido e você conseguia dar combos quase que infinitos. Não dá pra chamar de infinito porque acabava quando a barra de timer acabava, né? Mas assim. Cara, esse era um dos melhores, assim, no cenário competitivo do Alpha 3, era a barra mais utilizada. A timer, né? E vamos combinar que ela deve ter alguma ideia puxada da SNK, porque, se eu não me engano. Sim, foi, porque era meio que um. É meio que uma tendência da época, como foi tendência época de jogos de dupla, que até o Tekken lançou um jogo de dupla, o Tekken Tag. Uhum. Então é meio que tendências da época. Então eu tô. Que por isso que foi lançado desse jeito. A indústria vai lá, né? E se. As outras empresas vão fazendo algo parecido. Uhum. A Capcom lançou em primeiro o Street Fighter vs X-Men. Na verdade, o primeiro desses jogos foi o Marvel, foi o X-Men, né? Children of Atom. Aí depois veio o Marvel Super Heroes, que aí, como começou a tendência dos jogos de dupla, no Street Fighter vs X-Men, aí começou, todas as empresas começaram a lançar jogos de dupla. Nessa época já tinha, quando você ia jogar a versão, sei lá, single player, ele já tinha adicionado aqueles. É, fase dos barris, a fase do carro, que você tinha que destruir o carro lá, os bônus stage. Cara, foi uma coisa que se perdeu durante o tempo no Street Fighter e retornou no Street Fighter 4. Sim, eu achei, e aquilo, pô, marcou também, quantas vezes. Não, eu ia jogar aquilo e o pessoal quantas entrava vezes, e via eu jogando e falava, nossa, aquele vândalo destruindo quantas aquele vezes, carro. Quantas vezes você destruiu aquele velho Escort? Parado lá, né? Aquele velho Escort parado fazendo lá, nada, morto lá, aquele mar ao fundo lá, e você detonando um carro e o povo nem aí. Pois é. Quantas vezes você foi numa distribuidora de bebidas detonar barris vazios? É engraçado. Parte normal da adolescência de qualquer pessoa, né? Todo mundo aqui já foi numa fábrica de bebidas e quebrou o rio, lógico. Todo mundo sabe que quando virasse adulto ia ter que chegar esse momento que ia dividir meninos de homens, né? Eu fiquei muito tempo sem jogar Street Fighter depois do dia que alguns parentes viram eu quebrando aquele Escort maldito e falando, nossa, é jogo de vândalo! Olha que o menino está jogando! Nossa, tá de brincadeiras! Sério, daí. perdi algum um mês de Street Fighter aí por causa disso. Que isso, cara. Tá louco. E é engraçado, né, ver como os bônus stages foram sumindo mesmo. Acho que até na série Alpha ainda tinha um ou outro, mas... Nossa. Depois... É, muito bom, né, muito bom. Fala sério, você tá ali vidrado em derrotar, do nada vem um bônus stage, você dá aquela acalmada, né? Tira até o controle da camiseta, fica mais tranquilo. É, eu particularmente gostava muito de ficar quebrando aquele carro. Sim, e dos barris eu ficava de cara, porque eu sempre caía. Era muito indignante quando você caía, levantava e caía de novo. E nossa, era muito bom. Tá louco. Logo depois da série Alpha 2, né, a gente encontra a Alpha 3. Que, assim, opinião pessoal total, é um dos Street Fighters mais bonitos que fizeram na década de 90. Os gráficos são lindos, lindos, lindos, cara. Eu não jogava porque eu sei lá, eu me sentia intimidado, acredita? Eu via a galerinha jogando no Flipper aqui perto de casa e, cara, o neguinho jogava muito bem e tinha, sei lá, 3 barras especiais diferentes pra você escolher, né, entre elas. Eu achava aquilo tudo muito, muito complicado, cara. Eu sempre achei o jogo muito bonito, a jogabilidade dele é muito legal, né, eles acrescentaram a barra de defesa, você não podia ficar se defendendo muito tempo, senão... Você tomava um break, né, no seu bloco, quebrava sua defesa e aí você ficava um tempo sem poder se defender. Te deixava livre pra morrer, praticamente. Sim. É, mas, eu, assim, foi um jogo... Eu acho que o Daft Punk pode falar melhor, né, da jogabilidade dele, porque com certeza ele jogou com mais frequência do que eu. O Alpha 3, cara... O Alpha 3 joguei exaustivamente também. E posso falar que foi um dos melhores Street Fighters já feito. Foi um final mesmo pra série Alpha. Chegar e falar, não, vamos fazer tipo, a jogabilidade perfeita pra essa série aqui. Pra se encaixar perfeito com os bonecos que a gente criou. Com o espaço de cenário, com sobre time dos pulos, frames das magias. Foi um dos Street Fighters mais equilibrados já também lançados. Foi a jogabilidade, eu posso falar o quê? Tinha a jogabilidade básica para quem estava começando a jogar o Street Fighter 3. E para alguns bonecos era vantajoso, que era a barra verde que você podia soltar a especial. Que também teve uma grande mudança dentro da série Alpha. No Alpha 1, quando você enche a barra até o level 3... Para você soltar um especial level 3, você tinha que fazer apertando os 3 botões, por exemplo. Uhum. O Mesotsu Hadouken do Akuma. Você tinha que dar 2 meluas para trás. Meluas, hein? 2 quartos de luas para trás. Com os 3 de soco para poder sair. Se você desse com 1 de soco apenas, ia sair o especial de nível 1. Entendi. No Alpha 3, eles mudaram isso. Se você soltasse especial com um soco forte, por exemplo, já saiu de nível 3. Se você soltasse com um soco médio, saía de nível 2. E com um soco fraco, saía de nível 1. Nossa, melhorou bastante, porque às vezes você se atrapalhava em apertar os 3 botões ao mesmo tempo pra soltar um especial. É, o que não era vantajoso, tava... né? É, porque você já vinha de um movimento da mão, na verdade, né? Você já tinha que fazer todo aquele movimento com a mão pra fazer o especial. Que geralmente eram 2 melus pra frente e 2 melus pra trás. Uhum. Então, pensa só, você querendo emendar num combo. Soco médio já puxar o especial de 3 barras do Akuma de Shoryuken. Era meio complicado, às vezes você apertava os 3, só que um botão falhava. Aí você saía só o de 2 barras, você já cagava no combo inteiro. É, e o pior que o fliperama, né, cara? Vamos combinar que pro botão falhar era fácil. É, não era novidade. Quase nenhum flipper tinha controles bons, né? Sempre tinha as máquinas... E nenhum tinha controles reservas, ou seja, estragou, já era um mês sem jogar. Sempre tinha as máquinas cagadas, né? Que você ia jogar, porra, essa merda que pra cima não tá falando de ver, pra baixo não tá, pra trás não tá. Pra trás não tá, pra frente não tá, fazendo nada, é só apanhar. Era complicado. O Alpha 3 também teve a introdução da barra Power, que era a barrinha vermelha, e a mudança na sobre o estouro da barra, né, pra fazer a sequência de especial. Agora no Alpha 3 você podia escolher essa barra, ela era uma barra direta. No Alpha 2 não, como era apenas uma única barra, pra você estourar a barra e começar a fazer combos, você tinha que apertar soco forte e chute forte. Qualquer boneco. Uhum. Aí já começava. No Alpha 3 não, você tinha que escolher uma barra pra isso. Que no cenário competitivo era a mais escolhida, justamente pela sua vantagem de combo. Né? O que eu achava legal das barras é porque elas mudavam a jogabilidade, né? Tipo, um jogador que gostava mais de jogar com a jogabilidade parecida do Super Street Fighter 2 Turbo, ele pegava a barra que tinha aquela jogabilidade, né, de especial. Pois é, um exemplo aqui, vou dar exemplo dos bonecos. Sagat. Se você escolhesse a barrinha verde lá, que era dos três especiais, o que que acontecia? Você dava o Shoryuken com ele, que era o Tiger Uppercut, né? Uppercut. Dava Uppercut. Tiger Robocop, Tiger Robocop, que era o Tigre e o Robocop. O Tiger Robocop que você dava lá e tal, contava 7 hits com um soco forte. E tirava aquela quantidade de dano. Já se você escolhesse a barra Power, a vermelhinha, era 2 hits, mas o dano era absurdo. Era 2 lapadas na cara, velho. Era muito sem noção. Era muito sem noção. Tipo, Sagat sempre foi um boneco apelão, né? E outra coisa, a Defender Bar da barrinha vermelha, quando você escolhia na barrinha vermelha, era muito maior. Por quê? Porque os bonecos na barra vermelha perdem muito mais dano do que na barra verde ou na azul. Muito mais dano. Quando você jogava, por exemplo, com o Ryu na barra vermelha. Outra coisa também, muito importante pra falar. Na barra vermelha você só pode soltar um especial. Você só tem um especial. O jogo inteiro? Não. Round. Até você enche ela de novo. Tô falando entendi, assim, só entendi. Tem uma opção de especial. Por exemplo, o Ryu tinha o especial do Protect. Protect Terug. Tinha um especial do Hadouken. E tinha um especial do Shin Shoryuken. Se você escolhesse ele na barra vermelha, ele só tinha um especial do Hadouken. E ele modificava. O Hadouken ele ficava muito maior, mais rápido, sem noção, né? Mais que já era rápido. E ele tomava muito mais dano. E também mudava alguns golpes. No Street Fighter Alpha, na série Alpha, foi a introdução também de golpes de comando. O que, que são os golpes de comando? Pra frente, chute médio. Pra frente, soco forte. Os bonecos fazem alguns golpes especiais. Por exemplo, pra frente e soco médio com Ryu é um overhead. O que é um overhead? Sem defesa quando o cara tá abaixado. Mesmo se você estiver abaixado e defendendo, ele vai tomar uma porrada. Ele vai tomar uma porrada porque é overhead. Só tem como defender em pé. O Akuma também tem esse mesmo golpe. Pra frente, soco médio. Só que o golpe é diferente. O Ryu dá um cascudo. O Akuma bate com a lateral da mão. Uhum. Introduzir esses golpes. O Ryu, por exemplo, pra frente chute médio, também tem um overhead com o pé. O Ken também tem overhead. Não, overhead? Não lembro agora. Então foi introduzir esses golpes de comando na série Alpha também, que perpetuou até hoje na série Street Fighter. É, e a série Alpha 3 também, além de ter acrescentado toda essa jogabilidade, ela também... trouxe os personagens da série, né, original, né, do Super Street Fighter e tal, pra série Alpha, alguns personagens que ainda não tinham sido colocados na série. Faltou só o Gaio, né? Pois é, porque o Honda a gente tem a Cammy, tem o Blanca, o Vega, o Balrog, o Balrog você só jogava contra ele e o Balrog só jogava contra, né? Só jogava contra ele antes do Bison. Não lembro qual era o boneco que tinha que escolher. E aí a gente tinha mais um... Acho que era a Chun-Li. Mas, assim... Ainda foi lançada outras versões do Street Fighter Alpha 3. Versões especiais. Foi lançada a versão Zupper, que era só pro Dreamcast. E a versão Alpha 3 do PSP. Que foram adicionados ainda mais bonecos lá. Uhum. Eagle... foi adicionado também mais uma personagem lá. E o Yun do Street Fighter 3, da série do Street Fighter 3. E o Balrog, pra jogar com ele. E o Gaio. Pois é, personagem do Street Fighter 3, né? Que é a série desconhecida aqui no Ocidente. pra mim total desconhecida, né? Ah, é. Aprendendo agora.